meu vício, desde o início estava você. Meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro onde eu vou ter. Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe. Visando o espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha ioga. Você é minha droga, paixão. Meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru.